Cigarro na boca, tem fogo na ponta, fumaça assando, sinal de emergência. Fazemos lavando, viramos defunto no fundo da bag. Tendo as pés 90 com bala de sobra, com fome de fogo. Ao todo tem 7 pessoas no banco, de branco destaca o sangue. Então que não tenha pra passar em branco. Início da noite, entrando igual louco, arromba a porta e laca por dentro. Fecha a janela e esconde os outros, não pode dar brecha nem espaço pra eu. Mas merecemos muito mais que um pouco, dois entra com bag, dois sócia com ouro. Cê pede socorro, mas pede pra eles. Calma senhora que já falta pouco. Tô com o gerente no centro da mira, sem mais desculpa que agora é sério. Chave do banco já tá na mão dele, arma na minha, tá querendo lero. Ele abre a porta do vault, que lindo, bloco de nota que chega até o teto. Será que cabe isso tudo no bolso? Eu penso igual bobo com um sorriso aberto. Diamante verde, fecha azul, cristalizado. Cada segundos eu tava pelado, agora eu nado no topo do mundo. Tudo do mundo, melhor pra família. Fama se foda, só quero uma vida. Muitas das vezes se ganha na bala, muitas das balas te leva da vida. Muito melhor que esquadrão suicida, homicídio precisa, mas só quando pedem. Entramos no inferno e saímos com vida. Agora nós rouba de quem tem império. A alarme dispara, mas nunca assusta. Se decepciona quem muito espera. Ficamos suave na estilha, conduta, colete no peito que logo dá merda, porra.